Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! Voltamos! Jurassic Cast no ar, meus queridos! Sim, esse quem vos fala é Manuel Calaveira! E nós voltamos para mais um episódio no nosso Elo Perdido! Sim, nosso spin-off! Eu estou aqui, não estou sozinho, obviamente, eu estou aqui com a tríade do bem, a tríade de exploradores, Brunão. Que isso assim? Ai, nossa senhora. E estamos também aqui também com o Miote. Ô diabo. Onde esses caras estão? Aí, pra quem já tá acompanhando o nosso programa, já deve estar percebendo do que nós vamos falar. Mas nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de alguém. E não é alguém. É ele. É o cara. É um dos patronos desse programa, meus amigos. Sim, aquele que fez a alegria desses três mongóis por tantos anos a fio. E estamos aqui, sou obrigado a falar, realizando um sonho de infância. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, senhor Mário Monjardim. É um prazer ter o senhor aqui no Jurassic Cast. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo senhor, hein? Ai, foi ele. Eu agradeço muito esse seu senhor aí. Você me sensibiliza, hein, rapaz? Puta, quer dizer, é que eu sou velho mesmo, né? Você já me viu aí no YouTube, aí já viu no, já me viu aí no Facebook? Pô, o cara é velho, hein? O cara é velho. De jeito nenhum. É por isso aí que você me chama de senhor. Mas abandona esse negócio de senhor aí, pô. Não tem jeito. Eu tô me sentindo um garotão com vocês aí, rapaz. Você é um garotão, Mário. Olha, quer ver? Junta aí. Leonardo, 34. Bruno, 30. Você, 30. Ó, são 30, 60, 94. Vocês têm 94 anos, rapaz. Vocês têm... Eu só tenho 80. Tá vendo? Toma aí. Tapa na cara agora. Eu só tenho 80. Vocês têm 94. Senhores, são vocês. Tem razão. Estamos aqui, meus amigos interneticos, falando com nada mais, nada menos que Mário Monjardim, sim! Aquela voz que todo mundo conhece através de seus trabalhos célebres, como Salsicha, Capitão Caverna... Frangolino... Eu adorava o Frangolino. Nossa, Frangolino é demais. Eu sou um cachorro, eu sou um galo, não sou um cachorro! Eu sou um galo, não sou um cachorro! Eu sou um galo, não sou um cachorro! Eu não sei como é que eu vou tocar esse programa hoje, de verdade. Eu não sei como é que eu vou fazer. Caraca! Toca, simplesmente toca, toca, toca. É, que tinha, bichinho? É. Caraca! Eu não posso falar mais nada, continua escutando o Jurassic Cast, não sai daí. Eu sou um novo carteiro. Eu sou de três amanhã. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Não é verdade que mulher feia só sirva pra peidar em festa. Conforme poderia acreditar, alguém aqui tá vivo. Eu não posso falar. Que mulher feia só sirva pra peidar em festa. Conforme poderia acreditar, é de Camargo. É, meus queridos, olha nós aqui do Jurassic Cast, Manuel Calaveira, Miote, Brunão. Pois é, meus amigos, estamos aqui com mais um novíssimo e fresquíssimo episódio do Elo Perdido, com o nosso ídolo dos ídolos, não é verdade? Que realizamos um puta de um sonho de infância que nós tínhamos e ficamos bobos, vocês vão perceber... na hora da gravação. Três Boba Alegre, né? Três Boba Alegre, cara. Mas não tinha como não ficar Boba Alegre. Não tinha, não tinha. O Mário foi extremamente simpático com a gente. Topou aí gravar, a gente ficou até tarde gravando com ele. Ele brincou com a gente, né? Fez, sacaneou a gente pra caramba, trollou a gente até não poder mais. Mas enfim, foi muito legal, vocês vão poder acompanhar aí no resto do programa. Pois é, justamente. Foi uma coisa assim, emocionante mesmo pra gente. A gente nunca imaginaria que nós um dia conversaríamos com a lenda viva em pessoa. É, completando o que o Bruno falou, assim, um show de humildade, de humanidade. E queremos reiterar, eu falei isso lá no podcast, mas eu quero reiterar aqui o agradecimento a Leila Monjardim, que é a filha do Mário, que proporcionou esse contato com ele. Foi ela que encheu o saco dele pra ele ouvir, cara. E ela foi lá e, pô, não, pai, escute aqui e tal. E, poxa, ele gostou, ele mandou um e-mail pra gente, a gente ficou besta. Nossa, é um momento fantástico, assim. A gente só tem a agradecer ao Mário, a Leila, ao pessoal da Podosfera que topou essa brincadeira, que a gente não vai falar quem é, porque pra fazer uma surpresinha pra vocês aí, mas a gente tem... assim, amigos, poxa, valorosos do Jurassic Cast, nossos amigos, enfim, né, que toparam essa homenagem. Então aqui vocês vão ver o link dos podcasts que participaram dessa homenagem lá no post. Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo, imagine se eu não fosse. Eu vou começar lendo um e-mail que nós recebemos do Cavax. Relativo ao elo perdido número 1, aquele que já passou tem mais de um mês. Fantasia com humor. Espera, mas e o Discworld? Mundo de Terry Pratchett. Cara, o Cavax é o nosso oráculo, né, cara? Porque o cara, bicho que, conhece que medo, as paradas. Que medo, né, velho? Né, bicho? A gente, ô Cavax, nós somos ignorantes, por favor. Manda pra gente o resumo do Discworld, entendeu? Em letra corpo 12, fonte Arial, e manda-se um resumo dos 15 livros que deve ter essa coleção, pra gente depois a gente poder falar dela, beleza? Me diga uma coisa, vocês falam de conteúdo pesado, erótico do Martin, é porque nunca leram Mário Puzo? Quem lê Puzo? Puzo, o quê? Puzo. Mário Puzo. Pô, mas e pizza? Não é pizza. Tudo isso é? Pra mim é Puzo. É, muito bem. Mário Pizza, vai. Tá bom, Mário Pizza, quem lê pizza, acha Martin tão pornográfico quanto Emanuele. Puta Olha merda. Olha só, tá vendo? Olha, soft, sabe quem é Emanuele, né? Emanuele é aquela moça que foi da Idade Média pro espaço. É uma coisa isso. Louca. Tem de Emanuele na Idade Média, a Emanuele no espaço. Eu adorei, adoro Emanuele, cara. E ele fala pra gente ler então O Poderoso Chefão do e os Borges. Pizza, do Pizza e os Borges. Que deve os ter Borges mais sacanagem. Passou, tem uma série antiga dos Borges, que todo mundo conhece, que passava na FX, se eu não me engano. Cara, aquilo ali é uma putaria. Bicho, sério, eu tava vendo outro dia aqui, tava passando a reprise, a mega reprise, que é velha pra cacete, Borges. Porra, minha sogra tava aqui, bicho, morri de vergonha. Ela, que isso? Eu falei, uma série. Aí a minha sogra, sério, mas tá chato. E o cara mandando ver na mulher de quatro. Olha, sacanagem não. Aquelas cenas de amor, pra vocês entenderem, internet, que aquela cena de amor do Drogo com a Dani, cara, era Emanuele, sacou? Era Emanuele. Fácil, Emanuele fácil. Muito bem. Mas peraí, então tá explicado o negócio da Lois do Superman, né? O quê? Ele que é o escritor do Superman. Ah, é mesmo, ele é ele escreveu, a história o primeiro do roteiro, Superman, né, do Mário Puzo. É verdade, tá, cara, olha, vendo? Só. Tá vendo como eu tava certo, seus dois animais? Tudo tem explicação, cara. Tá vendo? Tá vendo? Lois Lane é uma vagaranha. Provei de novo. Olha aí. Obrigado, Mário. Valeu. Porra. Falei. Vocês ficaram mexendo o saco uma semana depois daquele podcast. Destruiu a Lois Lane. Ninguém vai falar mais Lois Lane. Aí, bando de cuzão. Pronto. Da Lelene? Que porra é Lelene, cara? Lois Lane. Lois Lane. Fica difícil um estudo, uma tese, uma análise. A gente recebeu poucos e-mails sobre o programa, a gente teve muito feedback do pessoal retweetando, né, e dando tweet. O Dan até hoje só fala desse programa. Ah, mas foi muito legal, velho. Foi ótimo, foi maravilhoso. Tiveram alguns comentários, Nosso querido Máfia Sonora, todo o programa ele comenta, então sempre a gente vai ter o comentário do Máfia pra ler, né? Máfia Sonora, que se tornou o Minion do Miotti, cara. E o Miotti agora contratou o Máfia Sonora, olha lá, a gente esquece, ajudando a diminuir a fila de desempregados, olha só que beleza. Cara, não, valeu, não, até que tu vai. Não, valeu, eu tinha que ir ali no banco, mas não vou mais não. Quem foi o Cleito? Foi pra mim. O Minion, velho. Lembra aquele meu mavado favorito? Aqueles Sonora, aqueles bonequinhos amarelos. Aqueles cheetos, né? Do aqueles cheetoszinhos. É. A partir de hoje se abre um novo mundo no JurassiCast. Nesse programa vamos ter a nossa primeira promoção JurassiCast. Não! Sim! Não! Você que é retuiteiro de promoção no Twitter, igual o Miotti, que só passa o dia inteiro no Twitter só retuitando promoção. Balinha chupada, o Miotti retuita. Bruno, eu não sei você, mas eu já dei bloco no Miotti tem tempo. Pois é, eu tô pra fazer isso. Mas, enfim, você que gosta de participar de promoções no Twitter, aqui está um prato cheio para você. Nós vamos, nossa primeira promoção no JurassiCast, nós estamos dando o que, Calaveira? Um DVD de um filme do Mel Brooks. Qual filme? Não vamos falar, vai ser surpresa. Isso, surprise. Surprise. É um filme inédito. Surprise? É inédito. Inédito, totalmente inédito, nunca visto antes neste país. Isso. Na história deste país. Um filmaço escolhido a dedo por esses imbecis aqui. Pois é, meus queridos, será enviado pra... É uma promoção para todo o Brasil, tá bom? Você pode participar se você mora lá na ilha de Lost, onde o pessoal baixa o nosso... Ainda estão baixando, Miotti, os episódios? Ainda estão. Olha só, bicho, os episódios lá na ilha de Lost. No Japão, isso. No Japão vai ser complicado também, né? Não, vai ter dessa vez só nacional mesmo. Não vai dar pra mandar pro Japão, não. Pra ganhar o DVD do Mel Brooks, do filme do Mel Brooks, o que é que vocês precisam fazer? Primeiro, vocês têm que ter uma conta no Twitter. Se você não tem uma conta no Twitter, você não vai participar. Primeira coisa, tenha conta no Twitter e seguir o nosso perfil, que é o... @JurassicCast. Isso. Eu quero saber se eu vou poder participar também. Não, você se fudeu. Pô, eu sigo o JurassicCast. Parou. Eu contava com a despesa, foi somente tristeza que você me deixou. Você tá seguindo o @JurassicCast. E tá vendo essa frase que tá aí no post? Eu sigo o JurassicCast e quero ganhar o DVD do Mel Brooks. Pronto. Exatamente isso que você tem que twittar. Junto com esse endereçozinho que tá aí do lado, entendeu? Você vai copiar isso e vai colar lá no teu Twitter e vai twittar, beleza? Só precisa twittar uma vez, não adianta twittar 500 vezes, porque não é por quantidade e sim por perfil. Por participação. Então, ó, realmente essa é uma das primeiras promoções que a gente vai fazer. Vão vir outras aí ligadas aos próximos programas, uma mais maneira que a outra. Agora, uma coisa, atenção: nem todas as promoções vão ser essa mamata de só retweetar o escambau aí, entendeu? Justamente. Isso. Vai ter promoção aí mais pra frente que você vai ter que ouvir o programa. E fazer nananã, e não sei o quê, e descobrir uma frase secreta, e essas porra, entendeu? Entendeu? Então, não acha que vai ser sempre, ah, eles só querem aumentar o número de seguidor no Twitter, né? Só isso não, eu quero que a gente escute o programa, entendeu? Então, mas pra ter mais gente escutando, tendo a possibilidade de conhecer a gente, nós vamos botar essa promoção do retweet, beleza? Tranquilo? Exatamente. Independente de promoção ou não, não é verdade? Você pode retweetar o JurassiCast a qualquer hora, não é? Você pode divulgar o JurassiCast, você pode ajudar a gente. É, muito importante. Né? Ainda mais esse programa de hoje, cara, que é uma entrevista, uma coisa mó tranquila, né? Com um ídolo de nossa infância. Esse é o deputado. A promoção vai até o dia 24 de agosto. Nós vamos sortear essa porra na quarta-feira, dia 24, às 21 horas. Então você fica ligado no Twitter, nesse horário. A gente vai fazer uma chamada primeiro, depois a gente vai sortear. E aí o ganhador tem que estar seguindo a gente no Twitter, porque a gente vai pedir as informações para envio por DM. Então, se a pessoa não estiver seguindo, já está desclassificada ali. E aí a gente já vai fazer outro, já vai rodar outro. Ok, meus queridos internéticos. Agora fique aí com esse maravilhoso episódio do Elo Perdido, com nossa entrevista mais do que especial com Mário Monjardim. Ok? Tchau para vocês. Até a próxima. Como é que tudo começou? Rapaz, na realidade, eu nunca tive pretensão nenhuma de fazer rádio. Bom, dublagem naquela época não existia. 54, foi em 54 que comecei. Eu fui ao... Eu sou do Espírito Santo, né? Nasci em Vitória, Espírito Santo. Ah, é? Olha, é, sou de Vitória. É, então, eu fiquei algum tempo sem ir ao dentista. Fiquei uns 2 ou 3 anos sem ir ao dentista. E quando eu cheguei lá... É, pra minha surpresa, não tinha dentista nenhum, era, sabe, escritório da Rádio Vitória. Aí tinha uma menininha bonitinha, eu era garoto ainda, né, tinha 20 anos. Aí ela falou assim, isso aqui é o escritório da Rádio Vitória. Sim, aí eu já interessado na menininha, né, aí eu falei assim, sim, mas o que que você está fazendo aí? Eu tô fazendo inscrição para teste de rádio ator. Olha só. Eu falei assim, rádio ator, e rádio ator, o que é que a rádio ator faz? O que que é? O rádio ator faz o quê? Aí ela faz novela de rádio. Novela de rádio? E o que é que precisa para fazer novela de rádio? Não, precisa saber ler, saber interpretar, precisa... Você está interessado? Eu quero fazer esse negócio aí. Eu não sabia nada, não sabia o que que era. Eu não sabia novela, nunca vi falar nada. Eu era caipirão lá do Vitória. Naquele tempo, Vitória era província mesmo. Hoje não. Na província, nossa. Era província, interior. Interior. Era interior. E aí, então, eu fiz o teste. Aí me chamaram lá, eu disse assim, como é seu nome? É Mário Monjardim. E o nome do meu pai também é Mário Monjardim. E aí, então, como é que eu faço? Como é que eu vou saber? Nós vamos chamar. Quando tiver um grupo bom aqui, a gente chama você para fazer o teste. Aí, de bom, uma semana depois, papai apareceu lá e disse assim, ô Marzinho, me chamaram de Marzinho, né? Marzinho, que história é essa aí de tô me gozando na repartição, que o Mário, depois de velho, você se meteu no negócio de rádio, então, o que é? Aí disse assim, ih, rapaz, foi aí, então me chamaram lá, então sou eu. Aí me chamaram lá pra fazer o teste, aí eu fiz o teste, fui aprovado no teste, e pouca gente tinha lá, tinha desses 4, ou desses 10 ou 15 que tinha lá, só uns 3 ou 4 foram aprovados, e aí o Zé Américo, que era o cara que mandava lá e tal, o diretor, falou assim, olha, a minha intenção era fazer um cast de rádio teatro aqui na Rádio Vitória, mas como só apareceram vocês três aí, vocês três ou quatro, vamos lá para a Rádio Espírito Santo, que a Rádio Espírito Santo era outra rádio, uma rádio oficial do governo e tal, e que tinha um cast de rádio teatro. Nós fomos para lá e ficamos lá. Aí eu fiquei lá na Rádio Espírito Santo, aí escrevendo novela, escrevendo tudo. Fiquei lá 4 anos, de 54 a 58. Em 58 eu vim para a Rádio Nacional, porque o Zé Américo, que era o diretor, veio para a Rádio Nacional e na Rádio Nacional me trouxe também. Aí eu vim também para a Rádio Nacional. Aí fiquei aqui na Rádio Nacional, para aquela coisa toda, papapá. Isso já no Rio de Janeiro. É, já no Rio de Janeiro. A minha vida sempre, eu confesso, quando eu me pergunto como é que foi, se eu lutei, eu não lutei porra nenhuma, não luto nada, não, eu não almejo nada, não idealizo nada. Foi acontecendo, né? As coisas vão acontecendo, por exemplo, esse negócio que eu comecei, fui procurar o dentista, tinha lá a menina, fui na Rádio Nacional e vim, nas minhas férias, eu vim aqui para o Rio, eu estava há muito tempo que não vi o Zé Américo e tal, o Zé Américo estava aqui. Aí ele chegou, daqui a pouco ele apareceu o Floriano Faisal, que era o diretor de rádio teatro da época, né? E aí ele disse assim, ô Floriano, isso aqui é o Monjardim, conterrâneo meu e tal, lá de Vitória, ele é radialista, ele é radioator e é jornalista e tal, porque naquela época também eu andei escrevendo também pro jornal, pro diário. É mesmo? Escrevia também? Escrevi, cheguei a ser subsecretário de redação. Nossa senhora! Então, aí então ele disse assim, isso aqui é o Monjardim e tal. E aí ele falou assim, é rádio à toa? É, pô, você quer vir pra Rádio Nacional? Pô, se eu quero vir pra Rádio Nacional. Não quero não. naquela época, a Rádio Nacional era como se fosse a TV Globo hoje. Entendeu? Exato. Pra você ter uma ideia, eu ganhava R$3.000 lá no Espírito Santo, ganhava R$3.000. Aí, olha aí. Assim, aí ele chegou e disse assim, você quer ganhar 10 mil aqui? Eu disse assim, agora. Aí ele falou assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você deixa o seu telefone aí, o seu endereço, o seu telefone, que no final do mês eu contrato você. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Aí ele saiu. Aí eu falei assim, falei com o Zé, pô, eu tô de férias, pô, pra que vai me convidar o mês que vem? Eu fico aqui esperando, quando ele acabar o mês, ele me chama e tal. Aí ele, voltou, o Floriano ia passando, ô, seu Floriano, o negócio é o seguinte, o senhor disse que no final do mês me contratava, eu tô de férias, eu fico aqui então, tá bom, então desce lá e fala com o Nelson Farias pra te contratar a partir de agora, pronto. Nossa, caramba, olha só. Aí eu desci e fui contratado, pô. Aí foi contratado. Aí, que estrela, hein? Rádio Nacional. Aí fiquei lá até 60, 50, a Revolução foi em 54, 64, até 65 e tal. Aí, pô, aí um dia eu tô lá, a Wanda Lacerda chega e diz assim, Jardim, você já fez teatro? Eu andei fazendo uns teatros, né, lá em Vitória, fazendo um teatro amador, não sei o quê. Eu fiz alguma coisa lá. E, cara, você quer fazer teatro aqui? Um papelzinho pequeno, na escada, um rapaz que tá lá, não tá fazendo direitinho e tal. Você vai pra lá, vamos lá, eu vou te apresentar o Rubem Correia, o Ivan Albuquerque, você fazer um papelzinho lá. Aí eu fui lá, eles estavam ensaiando até meia-noite, uma hora, eu saí da Rádio Nacional, 10 horas da noite e tal. Aí fui ensaiar lá a peça, e eles gostaram de mim, aí fiquei. Aí fiz a escada, fiz outras tantas lá, Mr. Sexo, aí eu fiquei amigo do João Bittencourt, João Bittencourt gostava muito de mim, aquela coisa toda. E nesse ínterim, nesse meio tempo aí, surge a TV Globo. Aí veio, já nem você quer fazer um teste lá na TV Globo? Olha, você vê, naquela época, a TV Globo estava começando, não estava no ar ainda. Você quer fazer um teste lá para ator da TV Globo? Eu disse, pô, agora, vou fazer agora. Aí, pá, foi lá, o Graça Mello, que era o diretor de elenco e tal, me chamou, diretor artístico e tal, tá, pô, juntou lá um gente lá, era o Gracindo Júnior, Marília Pera, Milton Gonçalves, eu, o Milton Carneiro, um grupo lá, né? E aí eu fiz o teste, aprovado, gostaram de mim, fiquei lá. Fiquei lá, papapá, e um dia eu me dispus lá com uma cidadã lá, que era um programa, ela dona lá da TV Globo e tal, não sei o que, espetacular e tal, enfim, aí... Espetacular? Não quero falar, não, porque já morreu e tal, gente que morreu, eu não quero falar do plano. Vai que ela volta pra puxar teu pé, né, Deus? Aí então eu me dispus lá, briguei e tal, não me renovaram o contrato, eu saí, e aí fiquei na dublagem. Tudo que eu faço aí, desde aquele tempo, vocês são garotos, vocês não se lembram, mas a primeira dublagem que eu fiz de sucesso foi uma série chamada Gunsmoke, que eu fazia o Festus, que era um caipirão lá. Esse Festus é o Ken Curtis. Ken Curtis era um ator que já tá falecido também. Do meu tempo só faleceu, só tem eu vivo, o resto morreu. Não, que isso, Mário? Não é assim. Aí então, pô, aí eu fui fazer um teste, inclusive naquela época a gente tava muito mal de vida, né? Aí eu sei, rapaz, que. Aí eu e o Fiore, o Valdir Fiore. Ô, Valdir, tem um teste aí pra fazer aí, mas eu vou fazer na base da sacanagem, porque entre mim e Fiore, o Valdir Fiore, eu tava melhorzinho, entendeu? Eu tava naquela época, tava na Globo e tal, ainda tava na Globo, e ele tava parado, não tinha nada pra fazer e tal, eu vou fazer um teste de sacanagem pra não passar. E aí você faz o negócio pra valer mesmo, porque o papel é pra você e tal. E o Fiore, eu e o Fiore temos mais ou menos o tipo igual. E aí, rapaz, eu fiz o teste do Festus. O Festus fala assim, mais ou menos assim. Ah, merda, se eu soubesse que era essa merda, não vinha, não, rapaz. Era um tipo mais ou menos... Era um tipo assim, mais ou menos como o Cantinflas. O Cantinflas, não sei se vocês também são garotos, não. É um comediante mexicano. Mexicano, isso. Tem um bigodinho famoso. É o Mário Moreno, Mário Moreno. E um dos fatos que mais me emociona, um cara mais me sensibiliza, é que o Mário Moreno, ele não dublava, ele não deixava ninguém dublar ele. Era sempre ele que fazia. O filme ia para o Brasil, ele dublava, ele mesmo fazia a dublagem aqui. Para nos Estados Unidos, e para onde o filme ia, França, Itália, ele dublava. E aí fizeram um filme chamado El Profe, o Professor, e ele estava doente, então ele mandou fazer teste. Aí então apareceu muita gente boa, inclusive, para fazer, o Wilson Viana, que era o fazia muito bem o mexicano e tal, o Cantinho, falou assim, ô, senhor, claro, pô, depois, não, comendo, não, e tal, deixa nessas condições, coisa, tá aquele jeitinho, tá. E o Mário Moreno me aprovou, rapaz, fazendo fazendo o Cantinho. É, toda vez que vão fazer dublar um mexicano, é, né, desses assim, meio caipirão, é engraçado, sempre dá uma desafinada na voz, é, né? É, por essas e por outras que acontecem. É verdade. O que é? Ai, meu Deus, eu me borro todo. É mesmo, é verdade. Muito bom. Pois é. E aí eu fiz essa porra dessa voz, aí aprovaram, pô, gostaram. Aí eu fiz essa porra, o pior, mas eles não gostaram. Eu tentei, foi mal. Não deu certo. Aí, enfim, aí eu fiquei fazendo outras coisas, apareceu. Aí apareceu essa porra do Frangolino. Aliás, antes do Festus, agora me lembrando bem, botando as coisas nos seus devidos lugares, foi justamente o Frangolino, fazendo o Frangolino. O Alan Lima é que dirigia na Herbert Richards em 59, em 1960. Não me lembro como se fosse hoje. O Alan Lima, ele é o diretor do filme, aí ele abriu a porta. O Caipirão estava chegando de Vitória, né, naquela época, ele tinha pouco, não tinha muito o contato ainda com o povo e tal. E aí, então, ele falou assim, quem é Mário Monjardim? Sou eu. Então, vem cá, pega aqui. Você vai fazer o Frangolino. E quem fazia o Pernalonga? Pernalonga, quem fazia era o Cauê Filho. Cauê Filho, nós tínhamos na Rádio Nacional uma série chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. É que eram as rádios novelas, né? É, a rádio novela, é. O Cauê fazia o Moleque Saci, e o Pernalonga. E aí, então, ele me chamou, você vai fazer o Frangolino. Aí, então, tá. Aí, tipo assim, tá. Aí chegou uma hora lá, ele, você sabe cantar? Eu disse, não sei cantar porra nenhuma. É, canta aí o Yankee Doodle. O quê? Cantar o Yankee Doodle. Porra, pai, Yankee Doodle? Por que é Yankee Doodle? Opa! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Poodle. Aí, porra, eu disse, ah, é essa merda que é Yankee Doodle, então tá bom, eu vou cantar. Essa merda que é Yankee Doodle. 4 ou 5 anos depois, o nosso amigo Cauê faleceu e eu tive que pegar, então, o Pernalonga. É, então eu vou falar pra você, Mário, que foi uma sucessão de cagada, né? Porque os personagens caíram no seu colo, foram os personagens que foram feitos pra você, né? É, e eu nunca procurei, eu confesso a você que eu nunca procurei, eu nunca lutei, eu nunca briguei. São coisas que acontecem na vida da gente, entendeu? Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, porque muita gente, há muitos cantores, muitos atores, muitos músicos, né, que são excelentes, e são excelentes, e estão no ostracismo. Eles estão no ostracismo, entendeu? Por falta de oportunidade, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, é sorte. Eu tenho um sobrinho que ele fica brigando com o mundo todo. Ele diz, é tudo filho da puta, e pá, não sei o quê. Mulher tem que dar pro diretor. O homem só se for viado, não sei o quê. Tem que comer o diretor. Tem que comer o diretor. Enfim, não é nada disso. Claro que tem quem dá. Tem sempre, né? Não significa que você vai subir porque comeu o diretor ou porque deu pro diretor. Não é nada disso. Não é. Você tem que ter sorte. Tem que ter sorte, porque esse negócio de esculhambar todo mundo, até tem uma de vez em quando aparece com uma menininha, porra, qual é o diretor que manda nessa merda aqui? Tô cansado de dar pro diretor errado, porra. Saudações dubladas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Edmaster do Paranerdia e esta é minha colaboração para este episódio comemorativo do Jurassic Cast em homenagem ao maravilhoso dublador Mário Monjardim. Afinal de contas, não dá para falar do Sr. Mário Monjardim sem falar de um dos personagens mais fantásticos que ele interpretou, Salsicha, do desenho Scooby-Doo, e as suas sensacionais interjeições como Cruze! Que é isso assim? Ó, diabo! E a melhor de todas, que em homenagem a ele, agora eu vou dizer a Jardim, meu filho! Até você! Galera do Jurassic Cast, vocês sabem que eu sou fã de vocês, Mário Monjardim, se você não sabe, saiba agora que eu sou muito seu fã e desejo ao senhor e ao galera do Jurassic Cast vida longa e próspera! Salve, humanidade! Aqui quem está falando é o Fábio Nani, o Zombie Hunter do Zombie Talk. Bom, o que dizer de Mário Monjardim? Que ele dublou um dos personagens mais queridos dos desenhos? Que seu estilo de dublar abrasileirou os filmes mais americanizados? Que sua voz deu vida e entendimento às piadas de um dos maiores, se não o maior, humorista de todos os tempos? Que aquele sotaquezinho nordestino deu toda a personalidade dos personagens de Gene Wilder? Enfim, sabe o que falar de Mário Monjardim? Que seu talento fez com que muitas pessoas, inclusive eu, preferissem os filmes dublados aos legendados. Quando ainda a leitura era difícil para mim, foi ele que viabilizou, com muita qualidade, os entendimentos dos filmes. Só tenho a agradecer a esse grande homem profissional. Obrigado, Mário, e parabéns à galera do Jurassic Cast por conseguir esse feito histórico, que foi entrevistar, com todo respeito, um dinossauro da dublagem. Um grande abraço meu e de toda a galera do Zombie Talk. Valeu! Você chegou a fazer, então, alguma novela na Globo, não? Na Globo, eu fiz a primeira novela exibida na Globo, com Marília Pêra, Milton Carneiro, Milton Gonçalves, eu e Cláudio Martins fazíamos uma dupla de um casal de caipiras, fazia aquela os namoradinhos caipira, né? Naquela época eu era magrinho, tá? Eu tinha pouco, era novinho ainda e tal. O galã era o Gracindo Júnior e o Renato, que hoje está no jornal da Globo, lá, o Renato Machado, ele fazia o galãzinho, um dos galãs da novela. Rosinha do Sobrado, uma novela do Moisés Veltman. Essa foi a primeira novela. Infelizmente, esse material todo foi queimado. Houve um incêndio na Globo em 70, 69, sei lá. Houve um incêndio e acabou com isso. Não tem documento nenhum. Que pena, não, hein? Não tem documento nenhum. A primeira novela. Eu tenho em casa o retrato de todos os fundadores. Tô lá, eu no meio, lá no meio de uma porrada de gente, tô lá no meio deles lá. Olha que legal. É, a primeira novela, mas Rosinha do Sobrado, de Moisés Veltman. Sumiu essa novela, ninguém sabe e tal. Depois apareceram outros. Ah, eu tô vendo uma lista aqui na internet, Mário, tá aqui. Marília Pêra era a Rosinha. Marília Pêra era a Rosinha. É, Milton Carneiro, pai da Rosinha. Milton Gonçalves, a Genô. Renato Machado era o mocinho Cláudio Martins, eu. Então é isso aí. De vez em quando aparece. Na realidade, eu tenho pouca memória. Não é pra da idade, não. Eu nunca tive boa memória, não. De vez em quando aparece aí. Inclusive, postaram aí no Facebook um fantasmino, que é o fantasmino. Ele nem me lembrava que tinha feito aquilo. Eu sou o fantasmino. Ó, oh, cadê ouro? Eu sou o ouro. Pega o ouro aí pra mim, rapaz. Não pega meu ouro, não. Só, cara, que porra. Ah, pesquisa de inferno, rapaz. Agora, ô Mário, você chegou a fazer teatro, cinema, alguma coisa assim ou não? Eu fiz um filme que eu fiz, olha pra você ver como é que são as coisas. Também tem um lado engraçado, também tem um lado fácil, então, e tem um lado fudeu, acabou. Um Narossa Pertucci, uma rosa para todos, do Glaucio Gil. Glaucio Gil, ele fez uma peça de teatro e fizeram uma adaptação para cinema. A Cláudia Cardinale era a mocinha do principal, o galã, eles trouxeram, pegaram um galã daqui, que era um Milton, não sei das contas, é um galãzinho aí. Inclusive, foi muito engraçado na época que o brasileiro é fogo, rapaz, o brasileiro é fogo. Vamos tratar de cachê, vamos tratar de cachê. Aí eles falaram assim, tá, vamos tratar do cachê e tal, olha. Aí ele falou assim, olha, não pensa que brasileiro é burro não, hein? Não pensa que brasileiro é burro. Vocês vêm pra cá, Cláudia Cardinale, tá, vai ganhar 50 milhões, 100 milhões, não sei o quê, tititi, tatatá. E não vem pensar que vai me dar uma merreca, não. Porque eu, por menos de 5 milhões, eu não faço esse filme, hein? Por menos de 5 milhões. O cara falou assim, quanto? Não, adianta pedir menos, não. 5 milhões, não. Menos, só no máximo 5 milhões. É o mínimo, meu preço é esse, 5 milhões. Os caras, tá bom, tudo bem. Eles iam dar 20 milhões pra ele. tinha 20 milhões pra dar pro galã. E aí ele, o babaca, que disse, não, por menos de 5 milhões eu não faço não, hein? Tropeçou, né? Nas próprias palavras. E aí, voltando a esse filme, é o Mario Asdorff. Mario Asdorff é um ator italiano, né? Porque ele veio lá tá, com a Cláudia, tá? E aí, então, quem é o diretor? Mario Rossi. E aí, então, rapaz, eu fazia um moleque lá que se insinuava para o personagem da Cláudia, né? E aí, ele era um mecânicozinho, de uma oficina de mecânica e tal. E o cara, então, a cena era a seguinte. Eu tinha até um desenvolvimento bom. Não era não era um dos principais, mas era uma cenazinha que tinha lá umas 4 ou 5 cenas e tal. Era um papelzinho bom. Mas, porra, rapaz, na primeira cena que eu faço, porra... Aí o cara esse Mario Asdorff, que era um italiano fortão, entendeu? E eu era franzino, magrinho, cacete e tal. E aí eu com a chave inglesa na mão, eu ia pra cima dele, porque ele tava se insinuando lá com a mulher e tal, e eu também e tal, e houve um entreveiro entre mim e ele, esse cara. Aí no ensaio, vamos rodar, vamos fazer a cena aqui, vamos ensaiar aqui. Aí na hora do ensaio, pô, eu não sei como é que foi em detalhes, mas eu sei que eu vim pra em cima dele, ele pegou a minha mão, empurrou minha mão, eu sei que abriu aqui no queixo, abriu um buraco, eu tive que levar uns 3 ou 4 pontos. Acabou meu papel. Acabou meu papel ali, pô. Aí tiraram, entendeu? Botaram outra pessoa. É, eu nem sei se quando passou o filme, eu nem me lembro se passou, eu nem me lembro. Os detalhes do filme, eu não sei como é que foi. Eu sei que eu não apareço no filme. Se eu apareço, eu apareço pouco. Enfim, não me lembro o resto do filme. Poxa, que sacanagem, hein? Pois é. Você sabe pra você ver. O cara te sabotou. A chance de aparecer com um filme com a Cláudia Cardinale. Porra! Dessa que merda. Era pouca coisa, né? Não? Pois é. Aí teatro, eu andei fazendo teatro lá e cinema foi isso aí. Depois eu fiz um curta-metragem, não sei, não me lembro agora, com o pessoal aí do Estado do Rio. O que mais que eu fiz em cinema agora? O Celton Mello, né? Que ele é meu fã também, gosta de mim, pra boa, porque eu vi ele pequenininho, né? Dublando lá comigo, dirigindo. Ah, o Celton Mello também, assiste uns filmes com ele também, que, meu Deus do céu, assim, nele na dublagem também. Ele é muito bom, ele dublou muito tempo também. Dublou, ele tá, nossa, nós estávamos vendo o filme aqui outro dia, eu tava morrendo de rir também com as piadas dele. Com ele como o Danton também, o irmão dele. Então ele é tanto meu fã, que eu falei assim, olha, você vai fazer um filme, você vai fazer um papel lá. Eu disse assim, pô, o Celton, eu não decoro mais, pô, nem telefone eu decoro, né? Anoto tudo na mão. É. Aí ele falou assim: não tem problema não, rapaz. Você inventa na hora lá. Caraca, ele me deu um papel e eu tenho lá um papelzinho. Se eles não cortaram, tá lá ainda no filme. Feliz Natal, tô lá, pô. Eu tô lá. A gente vai procurar e vai botar nele. É por lá que você acha lá. Eu sou lá o dono da sinuca lá. O que você se identificou mesmo foi na dublagem mesmo, né? Na dublagem, é a dublagem. O resto foi esporádico. Foi acidente. Foi acidente de percurso, é. Percalços. Percalços. Mas sabe também, eu nunca corri atrás também, não, né? Andei fazendo uns trapalhões, aí Chico Anísio. Tem aí até postado aí no Chico Anísio, se você quiser ver. Chico Anísio tem, a gente viu um vídeo outro dia seu. Com o Pantaleão, se eu não me engano. Era com o Pantaleão. O Pantaleão. É, eu andei fazendo carga pesada, enfim, eu andei fazendo alguma coisa, né? Depois que eu saí da Globo, eu andei fazendo coisas lá. Entendeu? Quer dizer, enfim, tudo é assim, eu não procuro nada, vou começar a procurar agora, vou querer voltar a fazer teatro. Vou falar pra você, Mário, eu tentei seguir essa filosofia, mas comigo não deu certo. procurar nada. Fui ficando desempregado. Sorte zero, né, cara? Tá certo. Tá procurando, talvez procurando outros caminhos. Porque também tem uma coisa. Não adianta você malhar em ferro frio. É verdade. Não adianta. As maneiras, os jeitos, as oportunidades, elas são feitas assim, de onde você menos espera, compreendeu? E você tem que não deu certo aqui, eu vou por aqui. Com certeza. Você não pode abandonar o seu sonho. E aí você se abandona os seus sonhos, você é um merda. Eu não vou abandonar os meus sonhos. Eu vou fazer isso, pode não ser agora, mas vai ser um dia, vai ser uma outra hora. Se eu não conseguir falar com o Beltrano, eu falo com o Cicrano, falo com o João, entendeu? Você não pode abandonar os seus sonhos. Aí você morre, pô. E assim, o legal que eu vejo, assim, da tua história, que você tá contando pra gente, assim, é que você foi destinado mesmo para aqueles papéis, assim, de fazer rir, né? É porque você repara só que tem sempre são só tipos acaipirados. São tipos acaipirados, porque eu sou caipira. Eu quando eu fui, o Mário Lago, que ela gostava muito de mim, ele me deu uma novela para narrar. Era uma novela das duas ou das três. Na Rádio Nacional, naquela época, tinha novela desde 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Não mudou muito, não. Então ele me deu um narrador para fazer. E, pô, eu tava recém-chegado de Vitória. Hoje não. Hoje eu já não tenho mais o sotaque caipira. Quer dizer, menos, né? Menos. Mas, o nome do personagem era Roberto. Roberto, o nome do personagem. Então, eu dizia assim. Ah, e nesse instante, o Roberto abriu a porta. Cara, o narrador, pô, rapaz, assim. Aí corriam de rir comigo, né? Pô, eu encabulado, porra. Aí, não, Jardim, não se incomoda, não. Eu quero um narrador assim como você, entendeu? Não se preocupe, não, que o meu narrador é caipira também. Muito bom. Então eu fui por esse caminho. Aí depois, com o tempo, aí perdi um pouquinho o sotaque. Conta a mim, 60 anos aqui, né? Olá, pessoal do Jurassicast, como é que vocês estão, hein? Aqui é o Lucas Amura e eu soube que vocês iriam homenagear um dos maiores dubladores brasileiros, o Mário Monjardim. Puxa, o Monjardim é um dos meus heróis de infância. Quem nunca riu com perna longa perguntando que é, hein, velhinho? Ou com o Salsicha gritando Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Ou com o espetacular Cuidado com o Tafetá do filme Jovem Frankenstein. É claro que houve muitos outros personagens incontáveis em que a gente pode escutar a voz desse espetacular, desse gigante dublador que nos faz rir, nos faz emocionar, praticamente nos fazendo acreditar que as vozes originais daqueles atores seria a dele. Mário Monjardim é um dos responsáveis por eu ter feito um curso de dublagem e conhecer essa fascinante atividade, às vezes estressante, mas divertida e gratificante. O problema é que eu não sou ator profissional e por isso eu nunca serei um dublador. Mas eu levo o exemplo de um herói comigo e isso me satisfaz muito. Mário Monjardim, olha aí, muito obrigado por todos os momentos de alegria, risos, descontração que você me proporcionou e ainda me proporciona com seus personagens. E só dá pra finalizar este modesto agradecimento com uma imitação bem tosca da sua nobre arte. E aí, Mário Monjardim? Que há, hein, velhinho? Nham, nham, nham, nham, nham, nham. If only I had not waited, my life would be undone. If only I had not waited, I would have picked the wrong one. Bom, você já falou um pouquinho do Salsicha, do Frangolinho, do Pernalonga. Como é que surgiu a questão do Capitão Caverna? O Capitão Caverna é um tipo... Eu simplesmente ia na linha dele, né? Porque é Capitão Caverna! É aquele troglodita, né? Aquele troglodita e tal. Depois também foi feito pelo Pietro Mário. Pietro Mário também fazia o Capitão Fracão. Gozado do Salsicha, me lembrando do Salsicha agora. O Salsicha, sabe que a série maior tempo no ar Ela já tem 37 anos. É o Scooby-Doo. É o Drummond, o peru, o seu peru, o Drummond, ele entrou no livro de recorde, 37 anos fazendo o Scooby-Doo. E eu só não entrei porque em 84, quando eu me aposentei, foi em 84. Eu peguei, larguei tudo aqui e fui pra Vitória, dentro de casa e tudo, peguei a mulher e filho e tal, e fui embora pra... pro Espírito Santo, né? E lá fiquei 1 ano e 8 meses. Nesse 1 ano e 8 meses, 6 filmes foram feitos pelo Orlando Prado, que já até faleceu. E aí, então, é quando eu voltei do Espírito Santo, eu voltei porque minha aposentadoria complicou, não saía, e eu, de vez, periodicamente, eu vim aqui fazer um Chico Anísio e tal. E nessa época, quando ele estava lá na Real de Recha, fui lá e tal, e disse, pô, Manjadinho, tem 6 filmes aí que você não fez, do Salsicha, foi o Orlando Prado que fez. Eu falei assim, mas tá aqui na casa ainda? Tá na casa ainda. Pô, então deixa eu fazer, eu faço até de graça, pra não perder esse... Não vou fazer, não, que já vai amanhã, já vai embora pra TV Globo. Naquele tempo passava na TV Globo. Eu falei assim, pô, sacanagem, pô, deixa eu fazer essa merda aí, pô. Aí o cara não deixou. Então, por isso é que eu não entrei na porra do livro de recorde, tá vendo? Senão eu já tava lá no Guinness. mas deixa eu te falar uma parada. Livro de recorde é uma merda, cara, porque você é sempre, assim, lembrado por uma coisa muito esdrúxula, né? É. Assim, o cara que tem a barba maior do mundo. É, o cara que tem o maior CC, é que... né? É uma loucura. umas merdas também, né, Rafa? É, mas é aquela, o cara que matou mais gente com CC no mercado. É, você vê, pô. Coisa assim. As babacas. É muito sério. Você tá certo. Eu não merecia estar nessa merda, não. Aí, pronto aí. Agora me fez, me aumentou, melhorou meu ego aqui. Poxa vida. Salsicha, tirando essa época, Salsicha você tá desde sempre, né? Também. É, Salsicha e Mário Monjardim, é igual a Mário Monjardim. Essa merda até amanhã mesmo eu vou fazer. Já tem 2 fãs lá que vão. Não sei nem você vai fazer o Salsicha amanhã, eu vou lá ver você. Um é esse menininho que veio do Pará, é um talento extraordinário esse menino, esse Fernando Mendonça. Fernando Mendonça, dentro de pouco tempo vocês vão ver aí quem é Fernando Mendonça. É um cara, é o Briggs, né? É o Briggs. É, o cara é genial, o cara desenha, o cara pinta. É mesmo? Pô, que legal. Ele é genial, cara. Ele é paraense. Ele, pô, Mujadinho, eu me inspirei em você fazendo essas coisas que você faz aí. Pô, eu me inspirei em você. E ele vai lá amanhã pra me ver fazer o Salsicha. Amanhã você vai fazer o Salsicha? Onde tá você, meu filho? Olha aí, cara. Olha aí. Se eu soubesse que essa merda não tinha vindo, não, escuta. Fala você, Mário. A moça, a minha secretária, que não é mais a secretária lá de casa, né? Ela saiu, que a gente precisou trocar. Ela falava igual o Salsicha. É mesmo? É desse jeito. Ela falava igualzinho o Salsicha. Aí ela às vezes fazia uns negócios que me irritava pra caramba. Aquelas coisas assim de... né, coisa de se distrair e tal. Aí às vezes eu virava pra minha mãe e falava assim... Márcia! Aí ela, quem foi? Eu falei, olha aqui, a fulana fez isso aqui de novo. Aí ela falou, aí ela virava pra mim e falava assim, e você chamou a atenção dela? Eu chamei, mas ela sempre fica daquele jeito. Ah, seu Rodrigo, é você. Aí eu fazia isso com raiva, aí minha mulher começava a rir, ela falou, você tava aí, o Salsicha? O Salsicha que brigava com você? Já umas duas ou três vezes aí, eu não me lembro. Eu sei que eu fui, ainda estava no supermercado, fazendo compras com minha mulher, e a minha mulher se afastou assim, foi lá pra... Ô, minha filha! Aí, as menininhas, as caixas, os caixas lá, começaram a rir, né, uma olhando pra outra, e rindo, aí eu falei assim, pô, você tá rindo de quê? O que que eu Olha só, como é que não ri? Aí ela falou assim, não, é que o senhor tem voz de desenho animado, pô. o senhor tem voz de desenho animado, pô. Ah, é por que eu faço essa merda aí? É que eu faço essa merda aí, compreendeu? É. Quer ser aquilo, rapaz. E de vez em quando, rapaz, eu falo, eu tenho um péssimo defeito, rapaz. Eu tenho um péssimo defeito que qualquer um dessas possa até levar porrada. Rapaz. O quê? Já me ameaçaram. Quê? É, rapaz, eu tava na fila do banco, na fila do caixa eletrônico, tinha uns 4 ou 5 pessoas assim, era uma época de greve de banco, não sei o quê, então tava na fila assim. Eu tenho muita mania de me meter onde eu não sou chamado. Falar com gente que eu não conheço. falar com gente que eu não conheço, na rua, em todo lugar, eu tenho o hábito de me meter no meio e às vezes me dou mal, pô. Eu não me dei mal até agora, mas, quer dizer, um dia eu já ia me dando mal lá, o cara ia me dar porrada. E aí ele tava na fila, eles dois caras estavam conversando lá, e pô, eu nunca vi os caras, não sabia nem conhecia o cara, né? Aí eu tô assim na fila, junto com eles lá, e tô vendo eles falando lá, papapá e coisa e tal. Aí eu disse assim, aí um deles olhou assim pra mim assim e tal, coisa. Aí eu falei assim, não, o senhor tá certo. O senhor tá certo. Aí eu, com bons modos, o sujeito me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. Que isso, rapaz, cara? Rapaz, ele ficou... Aí ele não entendeu bem na hora, né? Aí, porra, você tá afim de me sacanear? Não, senhor, não. Eu tô falando assim, você deixa pra lá, esquece isso. Né? Nessa hora você devia ter falado assim, Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Ficou puto, pô, eu... Não, ele ia fazer amizade com você na hora, cara. Tenho certeza. Fala, galera do Jurassic Cast, eu sou Carlos Tourinho. Eu sou Hugo Soares. Eu sou o PH Santos. Nós somos aqui do Pauta Livre News. Somos marromento, que eu só sou dos e-mails ainda. E como prometido, viemos aqui render essa bela homenagem aí que vocês estão fazendo ao Mário Monjardim, né? Esse dublador aí tão conhecido aí. Quem não conhece o Mário Monjardim de nome, com certeza já ouviu sua voz aí. Quem já foi criança, claro, né? Já ouviu sua voz aí em vários personagens, né? Pô, ele foi o Jerry Lewis, né, Hugo? Aí, Animal. O Animal lá do Muppet Babies, isso. Foi o Pernalonga também, o Frangolino. Ele, e o mais conhecido dele, acho que foi o Salsicha, né, velho? Do Scooby-Doo, velho? Não, Pernalonga e Salsicha, né? Mas o animal era o mais maneiro, né, cara? Animal, era muito foda. Você sabe imitar o Salsicha, Hugo? Não sei não, tô. Mas, cara, é uma bela homenagem que vocês estão fazendo aí. Vamos deixar aqui nossa homenagem também ao Mário Monjardim, velho, que ele, com certeza, ele alegrou muito as nossa infância, né, velho, com tantos personagens que ele fez aqui. Pô, a gente viu a lista que ele fez aqui, tinha coisa assim que eu nem sabia que ele tinha feito. Tipo, ele fez o Solomon Grundy, velho. Solomon Grundy quer calças também, lá no Super Amigos. Ele fez muita coisa boa, ele fez o Gene Wilder também, na Dama de Vermelho. Fez muita coisa legal. Rapaz, esse mercado da dublagem é que tá de parabéns, sabe? Com certeza. Mercado da dublagem como um todo. Tá, a dublagem brasileira, tá de parabéns. A dublagem, cara, o fato de tornar acessível pra crianças, adultos, pessoas burras, tipo, coisas que não seria pelo fato da língua, pelo empatamento da língua, linguagem, idioma, é uma coisa fabulosa. Você, Torinho, você é tradutor, né, Torinho? Você é professor. Sim, sim. Você é mantenedor do inglês no Brasil. Com certeza. Então, mais do que ninguém, você sabe quão é importante o acesso dado a estes cidadãos deles. É Mário Monjardim, tá de parabéns, um abraço. Tá de parabéns, um abraço. Abraço, galera. Falou! Essas histórias assim, Mário, do povo das pessoas te conhecerem na rua, alguma coisa assim, teve mais alguma assim, nesse das pessoas, você falar alguma coisa? Tem geralmente. E a pessoa ficar parada olhando, assim? Tem. Por exemplo, o Salsicha. Eu tô doido pra largar o Salsicha, porque eu já não aguento mais. Aí meu filho, que mora lá em Vitória e que ele mexe com esse negócio de social, coluna social, e ele tira fotografias, dá o Flash Mais, né? Agora ele tem rádio, uma rádio... Oh, legal! Tem a rádio na internet, né? Flash Mais. É www, fecha mais e tal. É meu filho que tá mandando esse negócio. Então ele fala assim: papai, não para de fazer o salsicha, não, rapaz. Que eu fico faturando aí em cima da. Cara, meu filho é o salsicha. Meu pai é o salsicha. Explorando. Meu pai é o salsicha. Meu pai é o salsicha, é. E porra, sabe, é mesmo e tal. Ele adora. Aí eu tenho que ficar fazendo essa porra aí por causa do meu filho. Filhão, não, vai largar não, vai continuar ganhando com isso aí. Tudo que acaba esse negócio, porque já tô de saco cheio fazendo esse negócio. Mas minha voz vai mudando, né, pô? Eu há 30 e tantos anos fazendo isso. Claro que quando eu comecei, a minha voz era outra. Vocês veem lá no com Chico Anísio, era magrinho e tal. Hoje eu tô gordo, tô com uma voz diferente aí. Tá? Aí, Scooby-Doo, tá? Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Pô, fica uma merda, já tá. Que nada, fica ótimo. Quando não vê defeito. Mas Fã não vale, né? Não tem opinião. Fã não vale. Eu tava assistindo ontem a Dama de Vermelho, a voz tá mesmo. Tô achando a mesma coisa. Até o Cego Surdos e Loucos também. Uma dúvida que eu tenho aqui, eu não me lembro. Eu não sei se você chegou a fazer. O Scooby-Doo daquele desenho que era o Scooby-Doo filhote, pequenininho. Eu andei fazendo isso, mas recentemente. Recentemente alguém fez, me parece que foi o Felipe Drummond que fez o Salsicha, que era menininho, bonequinho, né? Eles eram todos filhotes, né? Foi criança. Filhote, eu não sei se foi a primeira vez ou se já foi, se já houve outras vezes. Tá? Eu fiz o cinema, né? No cinema eu fiz. Fiquei muito chateado porque o garoto, né, que faz o Salsicha, ele é um garoto, ele é um garoto. Vocês viram no cinema? Eu vi os dois. Foram dois filmes. Então me chamaram pra fazer. Aí eu falei assim, pô, o boneco, tudo bem, que o boneco não tem idade. Agora eu fazia dublar o cara, vou dublar o cara, fica chato, o garoto, um velho fazendo uma voz de garoto e tal. Aí eu falei assim, não, mas a gente tem que fazer com a voz do boneco, é a voz do boneco, tem que fazer e tal, papapá. E aí eu fiz, e depois eu me senti mais confortável, porque eu descobri na hora da dublagem que eu não estava dublando o garoto. Eu estava dublando o velho, o Salsicha, que deve ter a minha idade. O cara, por si, tô há 30 e tantos anos fazendo isso, ele há 30 e tantos anos está fazendo lá também. Quer dizer, então, eu estava dublando o cara, o velho. Então o velho é que tem essa voz lá. Que... O velho lá também fez a voz. Velho lá e velho aqui. Ele dublou, não foi o garoto, não. Legal. Se você não dublasse, eu acho que você... Você não, né? Mas eu acho que tanta gente ia se decepcionar. Aí não tem como, Houve um caso há alguns anos. Aliás, foi em 78. Nós tínhamos uma série chamada Kojak. Lembra do Kojak? Era dublado pelo Joaquim Mota, o Luiz Mota, que até faleceu já. Ele, então, houve uma revolução, uma greve que durou 100 dias. Na greve de 100 dias. E aí então trocaram a voz do Kojak. Porra, não deu, não fizeram mais do que dois filmes e tal, parou. Parou porque ninguém queria assistir e não, sem o Kojak. Mas isso é muito importante, Mário, porque para as próprias produtoras entenderem que a gente se relaciona com a voz, porque quem está interpretando ali são vocês, os atores, né, que estão dublando. É a mesma coisa que aconteceu recentemente, já não faz tão recentemente assim, mas enfim, com os Simpsons, né? Várias vezes lá com a voz do Homer. Que é um absurdo você trocar. Se você faz isso nos Estados Unidos, cara. Deus, filho, não, vai ter gente batendo panela. Não sei se vocês souberam. Aqui são cinco, né? São cinco atores. Lá o negócio é o seguinte: não sei se vocês sabem, lá eles não dublam. Eles interpretam o texto, e o desenho é feito depois. O desenho é feito depois, Exatamente. Né? Eles fazem a temporada toda, eles fazem por exemplo, em um mês eles fazem os 10, 15, 20 filmes de toda a temporada. Muito bem, então eles eu não me lembro exatamente o quanto é que eles ganham, mas vamos botar fazendo só uma relação, digamos que assim que eles ganhavam um milhão para fazer a temporada, né, para fazer... Eles ganham bem pra caramba. Eles entraram em greve pedindo, vamos botar também, eu vou chutar aí, 10 milhões. E eles tiveram que pagar. Tiveram que pagar. Claro, porque se não paga... Se não pagam, acabava a série. Exato. A série, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos eles respeitam muito. Aqui não muito, hein? Aqui não, porque eles acham, os donos das produtoras, enfim, acham que é o menos importante, entendeu? E pelo contrário, é o mais importante, porque a gente se relaciona muito com a voz, cara. Além da questão da tradução do que está sendo dito, para quem não conhece, para quem não domina a língua de origem do filme que está vindo, mas a pessoa cria uma relação de emocional com aquela voz, com aquele personagem. Eu sou a favor do seguinte, eu acho que só devia Se você começou a dublar um personagem, você só deve trocar aquela voz ou em caso de falecimento. Ou em caso de falecimento, ou então, de repente, sei lá, a pessoa não tá mais trabalhando com isso. O cara não quer mais e tal. Isso, e um motivo de uma razão, Isso. Agora, por conta de dinheiro, olha, vou te contar, viu? Mário, alguma dublagem sua já foi redublada? Já. Eu fiz a primeira série Família Adams. Era eu e a Isis de Oliveira, uma atriz. Não essa Isis de Oliveira. A Isis de Oliveira é uma radioatriz famosa da Rádio Nacional. Eu e ela fazia a Mortiça e eu fazia o Adams. E depois redublado por outros aí. Ah, porque também naquela época era fita, né? É o celuloide e tal, e o magnético, né? Vai se desgastando. E eles tiveram que redublar. Fábrica de Chocolate, eu fiz a primeira versão, quando fui ver não era eu, era outro. Fábrica de Chocolate. Nossa, eu vou falar pra você que a Fábrica de Chocolate, o original, não é esse novo, né? Mas aquele com o Gene Wilder, nossa senhora. Gene Wilder. Eu tentei assistir. Passou esses dias porque eu gosto daquele filme. Aí minha mulher tava vendo, eu falei, massa, vem cá, vamos ver esse filme. Eu adoro esse filme tão legal. Aí quando o Gene Wilder começou a falar, era um dublador, tudo bem, nada contra. Mas não era a sua voz. Que é aquela voz que a gente já tá acostumado. Acostumado, e assim, eu amo a sua dublagem no Gene Wilder. Eu sou apaixonado por ela. Eu não aguentei. Eu gosto muito de dublar o Gene Wilder, o Gene Wilder, Jack Lemmon, eu também dublei bastante, tá? Nossa, Lemmon. Jack Lemmon, eu dublei alguns filmes dele também. Como é que entrou no Gene Wilder no seu hall de personagens, Mário? Eu não sei qual foi o primeiro, não sei se foi a Dama de Vermelho, não deve ter sido a Dama de Vermelho. Eu acho que foi um outro aí, não sei. Eu sei que eu fiz, eu gostava muito de fazê-lo, e que era, eu me identificava, né, com ele, como o Jack Lemmon e tal, eu gostava. E um dia eu fiquei muito chateado que eu estava na Herbert, naquela época, contratado na Herbert, e não dublava, não tinha, eu nunca fazia, o dublador contratado tinha que fazer 10 horas no mínimo, né? No mínimo eu tinha que fazer 10 horas por mês. E eu não conseguia fazer nunca nem 3, nem 4. E apareceu o Gene Wilder lá na Herbert e puseram o Mauro Ramos para fazer. Eu fiquei chateado com aquilo, me deixou chateado. Porra, eu tô na casa, tô pedindo pra trabalhar, pô. E você já tinha feito ele várias vezes, já era conhecido por ele, ainda bota um outro. O sobrinho do primo do Frankenstein. Jovem Frankenstein. Nem lembro mais, enfim. E aí apareceu esse filme e botaram o Mauro Ramos, que eu gosto muito do Mauro. Mauro não tem nada a ver com isso, escalaram ele pra fazer, ele teve que fazer. Sim, claro. Uma coisa que eu acho fascinante no Gene Wilder, que a gente já comentou no episódio lá do Jovem Frankenstein, são os cacos que você coloca no meio da dublagem, que eu acho que são fantásticos, assim, porque casa muito bem, principalmente com o Gene Wilder. Eu queria saber de onde vem isso, assim, esse negócio do diabo, do não, não, são coisas que aparecem na hora. Por exemplo, esse negócio de diabo, na realidade desse diabo, muitos tradutores, o tradutor do Salsicha, o Scooby-Doo, ele bota lá o diabo. Às vezes o diabo, e não cabe, sabe? Isso, o diabo, exato. O diabo é uma interjeição de surpresa, né? Mas é assim, o diabo, o que é isso? Tá doendo? Não é o diabo, às vezes de sacanagem, bota aí um o diabo aí. Aí falo com o colega mesmo, mas eu não sei fazer isso. Não, é porque não é o diabo. Se eu puser assim, o diabo, fica feio. Que diabo de ser aquilo? Tem uns bordões aí. Que diabo de ser aquilo? Que diabo de ser aquilo? Que é isso assim? São interjeições. Compreendeu? Não é o diabo. O cara bota lá um o diabo sem ter nada a ver com a situação. O diabo é um espanto. É uma situação, entendeu? De um susto, é um susto. Isso, então, na hora, é meio que um improviso. Na hora. E ao invés de fazer, sei lá, ai meu Deus, sai um... Exato. E uma coisa que tá me chateando atualmente, por exemplo, esses meus cacuetes, esses meus caquinhos, essas coisas, eu boto há 30 e tantos anos, entendeu? Então tem uns analistas aí que do SBT, geralmente é do SBT, né? Eu não acredito nem que seja da Warner. é gente do SBT. E que tole, me tole. Não, não, o Jardim ele não quer que fale assim, não quer que faça isso. Ah, isso é coisa de. Isso é coisa de evangélico, Ricardo. Eu faço isso há 30 e tantos anos, como é que ele não quer que eu faça agora, pô? Não, mas é. Aí quer dizer, o cliente sempre tem razão. Aí você vai ficando sem graça. Você vai ficando sem graça fica uma merda. Quer dizer, eu vou perdendo a naturalidade. Aí, isso. Não, aí fica injetado. Eu não quero, não quero criar clima ruim. Aí eu faço, tá bom, tá, então tiro. Aí eu fico fazendo a coisa mecanicamente. Engessado, sim, né? Sim, sim. Porque e os cacos, para isso o nome está dizendo, caco. Caco é uma coisa que surge na hora ali. Eu não posso ir. Aqui eu vou falar isso. Aqui eu vou fazer esse caco aqui e deixa de ser caco. É, ué, caco é uma coisa espontânea, né? Eu vou te dizer uma coisa: o único lugar hoje que ainda sobrevive o caco é no teatro. Teatro. Porque teatro você não tem como censurar ninguém. Não tem. ONG, não tem porcaria nenhuma, entendeu? É por isso que o teatro é bom. O teatro é bom porque, por exemplo, eu sou fã do Jorge Doria até, coitado, ele já tá afastado, já tá muito mal, tá doente e tal. Mas o Jorge Doria era o rei do caco, né? O rei do caco é o Jorge Doria. Pô, eu sou fã do Jorge Doria. Olha só. O Jorge Doria é excelente. Ele fiz várias peças com ele. Agora, Mário, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu não sei, de repente, se é uma pergunta muito burra, mas eu preciso fazer essa pergunta. Fala. O Herbert Richards existiu mesmo? Era uma pessoa? Era. Muita gente pensa que não. Ele era o dono da Herbert Richards. Da Herbert Richards, ele era o dono. Ele foi o fundador da empresa. E era uma pessoa mesmo, né? É uma pessoa. É porque a gente sempre... Eu cresci ouvindo a minha vida inteira. Versão brasileira Herbert Richards. É. Tinha uma comunidade no Orkut que eu morria de rir só de ouvir o nome, que a pessoa que fez a comunidade do Orkut botava assim, quem diabos é Herbert Richard? É. Pois é, mas ele é porque nunca apareceu, né? Nunca ouviu falar em lugar nenhum. Era... Ele morreu agora, recentemente. Ele morreu tem pouco tempo. Eu vi. O estúdio também não existe mais, né? Acabou o estúdio. Richard. Ele morreu, acabou, fecharam. Faliu. Os filhos não quiseram também, né? Cada um tem o Bijuno é ator, e é bom, e ator bom e tal. Ele não, é aquela coisa de falta de gerência, né? Falta de gerência. Não quis, né? São artistas, tanto o Ronaldo como o Bijuno, são artistas, o Ronaldo é ligado à publicidade, é um maninho de coisa. Entendeu? Quer dizer, então o negócio de cinema era o pai que segurava, o pai, o tio, né? O Eurico e tal. Enquanto o velho tava segurando, aí o velho segurava, o velho foi 80% da produção nacional era da Herbert Richard. E o resto era AIC de São Paulo e tal. Versão brasileira AIC São Paulo. do Pica-Pau, né? E quais são os estúdios hoje em dia? Ah, hoje tem 500 estúdios aí. Tem estúdio pra cacete. Qual que é o seu trabalho? Eu trabalho na Delarte. Produções cinematográficas, Delarte Estúdios. Mas agora você está concentrando mais principalmente na direção, não é isso? Só estou fazendo direção mesmo, só faço direção. Direção e o salsicha, quando aparece. Salsicha é o concurso, né? Eu tenho um sítio, eu sou homem do campo, né? Eu sou homem do mato. Não perdi as minhas raízes. Então eu tenho um sítio e vou lá, então tenho um peixe, eu fico cuidando dos meus peixes. Eu estou querendo chegar à perfeição de coçar a cabeça dos peixes. Porque tem lá uma senhora lá no Espírito Santo que ela coça a cabecinha dos peixes, né? Ela já dá comida pros peixes e aí coça a cabecinha dos peixes. Eu quero chegar a essa perfeição. Já estão chegando perto de mim. eu quero coçar a cabecinha dos peixes. Aí o peixe vai vir. Quem é isso assim? Quem é isso assim? Os cachorros. Ah, legal, que bacana. O cuidado com o tafetar. Fala mesmo aquilo ou foi invenção sua? Deve ter sido caco. Eu confesso a você que eu não me lembro da cena. É muito detalhe, né? Mas eu me lembro da cena, mas eu não me lembro como foi criado, que se estava escrito, se eu falei, eu não me lembro. Mário, eu tenho certeza que foi caco, porque foi tão natural. Não, porque são coisas, geralmente o caco é natural, né? Foi genial, graça, eu diria que você te passou. Se você for fazer... O caco tem que ser o negócio. O caco é caco. E se é um caco inteligente, fica bom. Eu gosto muito do Alexandre Moreno, que ele é um caqueiro da melhor qualidade. Ele, o Mauro Ramos, entendeu? O Guilherme Briggs também é muito caqueiro, né? É, O Guilherme Briggs também. O Briggs é excelente. O Briggs é gênio. Muito bacana mesmo. Aquele problema que tava tendo com os dubladores e os estúdios, não sei se são os estúdios ou as distribuidoras, que tava aquela questão de fazer algum, não sei se é boicote, com os dubladores, aí lança, parece que mandaram, inclusive, os filmes pra serem dublados em Miami, aí ficou uma porcaiada miserável. Aquilo já melhorou? Como é que tá aqui? Não, o que há é o seguinte, a direção de dublagem é que come... digamos assim, 30% ou 40% do orçamento, entendeu? 30% ou 40% do orçamento. De forma, então, que o dono do estúdio, ele se arvora em diretor, entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte, quando veio o dublador para dublar, quem é que vai dirigir o filme? Sou eu vou dirigir. Não, o senhor não é diretor, é dono do estúdio, mas diretor não, tem que ser um profissional, entendeu? Aí começou aí, surgiu aí, aí começou o boicote, ninguém querer trabalhar, né, eu não sei se foi um só ou se foram dois, eu sei que o negócio estava se alastrando com a omissão do sindicato, do SATED. Eu não sei se era uma omissão ou se foi desinteresse, eu não acredito em má fé, omissão, vamos botar como omissão. Por omissão e tal, o cara dirigia e tal, ele mesmo dirigia, era o dono do estúdio de dirigia. E o elenco, então, se recusou a dublar. Atualmente, essa questão de preço tá aviltando o mercado, tá fazendo... Tá muito ruim. Eu vou dizer, não é porque eu trabalho na Delarte, que não me pediram para dar opinião nenhuma. Claro. Eu vou dizer com toda sinceridade, a Delarte é uma, e ninguém pode me desmentir, é uma empresa que até bem pouco tempo, a coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, era a única que fazia cinema. Por quê? Porque era a única que tinha equipamento para fazer cinema. Ela investiu, atualmente a Delarte tem um estúdio, são duas Delarte. Tem uma Delarte de dublagem de filmes e tem a Delarte Cine, ou seja, Delarte para fazer cinema. Ah, tá. E uma estrutura muito grande, uma estrutura cara para fazer um bom cinema, com os melhores diretores, com os melhores dubladores, com a melhor técnica, com os melhores mixadores, enfim, para fazer um trabalho bonito, um trabalho decente, um trabalho digno. De qualidade, né? De qualidade. Muito bem, aí então o que, que aconteceu? Veio com o advento do Pro Tools, o que, que aconteceu? Qualquer dublador de fundo de quintal, que tem lá um Pro Tools e tal, um computador e tal, bababá, ele faz, não com a qualidade da Delarte, mas faz. Dá uma maquiada, porque você sabe que o Pro Tools, atualmente, você com o Pro Tools, você faz qualquer coisa. A Xuxa é afinada. tá explicado, olha aí. Até a Xuxa é afinada, pô. Com o Pro Tools, pô, até eu, pô. Se puser lá, eu canto. Entendeu o que quer dizer? Então é isso aí. Se o público ou o distribuidor não quisesse, não. Mas aí como é que ele não vai querer? Como é que ele não vai querer? Se, por exemplo, eu vou citar assim, eu não sei exatamente quanto é, mas vamos botar também fazendo uma relação. Digamos assim que a Delarte cobre $100 por minuto. E aí vem outra e cobra $10. Cobra $10. Aí o que é? Eu, como distribuidor, vou pagar $100 a Delarte ou $10 a um outro cara que vai me fazer um filme que vai, vou botar no cinema e vai fazer o mesmo efeito. Entendeu como é que é? Então é uma concorrência desleal. Uma concorrência desleal e que não tem o contraditório, entendeu? Quer dizer, ele vai pro ar e todo o cinema e pode eventualmente alguém dizer assim, pô, mas que merda, tal, a dublagem tá ruim e tal, mas assiste. Aí o filme sai daqui e vai pra São Paulo, dizem que, eu não sei, não posso também afirmar isso, mas dizem que São Paulo cobra mais barato. Não precisa São Paulo não, aqui mesmo, não precisa ir pra São Paulo não. Esse exemplo que eu dei pra vocês, o dono do estúdio faz mais barato, os próprios diretores de dublagem, porque houve uma época que, pra ser diretor de dublagem, precisava, antes de mais nada, conhecer profundamente a coisa, e ter um organograma. Ele tinha que saber, por exemplo, nós tínhamos só a pista A e pista B. Para fazer o BD, BD é pista dupla, chama-se pista dupla. Então, era o magnético. Tinha a banda dupla, então, e você botava 6 atores dentro do estúdio e tinha que, na medida do possível, você diminuir, você, para evitar custo alto, para diminuir custo de filme, você ia tirando os atores. Por exemplo, um filme tem 40, 50 atores, né? O protagonista ia do começo ao fim. Você não podia mexer com o protagonista. Agora, os demais, você, dependendo do número de loops, de anéis, você ia tirando. Ou seja, você sabe, tinha que fazer um esquema. Hoje em dia não existe esquema. O filme é todo minutado, porque qualquer pessoa pode minutar, até o rapaz da limpeza pode minutar o filme, só basta saber, ler e tal, papapá, vai minutando o filme, depois corta o filme em takes e pronto. Isso é tudo separado. Hoje se dubla todo mundo separado. Entendeu? Ninguém dubla junto. Ou seja, perdeu-se a alma. Eu, no meu entender, perdeu-se a alma. Porque uma coisa é você contracenar com o outro. Contracenar. Outra coisa é você monólogo. Você fica falando sozinho. Você, como é que vai tal? Então você não sabe a inflexão que o cara deu, o colega deu. Você não sabe a intensidade da fala. Você não sabe. Às vezes o cara fala assim, como é que vai? Eu tô. Quer dizer, como é que o cara mudou, entendeu? Você tá bem? Você está bem? Aí, tô. Ou então o cara mudou lá, botou. E como é que você está? Tô. Como é que você vai? Tô. Quer dizer, entendeu? Então tem essas coisas, chamado erro de PD. E perdeu a alma. No meu entender, a dublagem atualmente perdeu a alma. É uma pena mesmo. É uma pena, porque a dublagem antiga, você botava 4, 5, você dialogava. Você, como é que vai? Você, tudo bem? Tá, ô, seu filho da puta, você não dá como foi. Ô, seu filho da puta, você não sabe qual foi a intenção dele, qual foi a intensidade da fala, você não sabe, entendeu? Eventualmente você pede pra ouvir, deixa eu ver como é que ele falou isso aqui e tal. Ou então não fala e caga e tal, vai em frente, vai embora e tal. Entendeu? Eu considero a dublagem hoje sem alma. Infelizmente, no mundo capitalista, o que conta é o dinheiro. É grana, entendeu? É tudo. Eu acho que esse negócio da dublagem, essa qualidade da dublagem, tá atingindo, inclusive, o próprio público. A gente que tá no meio desse, né, nesse negócio de internet e tal, a gente percebe muito assim, por exemplo, um exemplo que me fica bem claro é o do Dama de Vermelho, o DVD do Dama de Vermelho. Muita gente, inclusive eu mesmo, não comprei o DVD por não ter a dublagem. Eu também. Não é? Porque tem só o áudio original, ou eles me metem um áudio, não, uma espanhol, dublagem. Tem um espanhol lá. Pois é, tem até espanhol. Tem a dublagem em espanhol, mas não tem a dublagem em português. Mário, deixa eu te falar um negócio. Pra mim, o Dama de Vermelho foi feito em português, cara. Com a tua voz, cara, na voz do Gene Wilder. Eu nunca escutei a Dama de Vermelho no original e vou continuar assim, vou morrer desse jeito, porque pra mim ele foi feito em português com a tua voz. A cena do Gene Wilder dentro da banheira, não sei se você lembra, não, que ele recebe... Ele recebe uma carta, um telegrama, e aí dizendo que ele tem que fazer uma viagem, não sei o quê, foi tudo armado por ele, e ele faz uma birra, bate na água e não sei o quê. O quê? Eu não vou, não. Eu vou deixar ele ficar com a minha mulherzinha aqui, minha mulher querida. Não, para com isso. Não, que isso, rapaz? Não, pelo amor de Deus. Não. A minha mulher é minha mulher, rapaz. Eu tenho que ficar com a minha mulher, rapaz. Você quer que eu largue minha mulher pra ir? De jeito nenhum. Não, eu não vou. Olha aí, cara. Porra. Ai, olha outra, só. Outra cena do Dama de Vermelho que é sensacional, que a gente já comentou, é quando ele chega com a amante na festa surpresa. Ah, que ele tá nu, que ele tá... Não, que ele tá. Ele chega na festa, na casa da avó. Ah, é, é. Coisa assim. Não... E aí ele fica muito sem jeito. É. Não, nu é no final do filme que ele fica nu. Ele isso, no final. É. E acaba não comendo a mulher. Pô, rapaz, é genial aquela cena ali, né? Boa também é que aquela a mulher que tá afim dele, aquela secretária... Ih! Porra, ela solta o freio de mão, ou então ela... Como chama, Olá, eu sou o Vivacqua, eu sou o prefeito da Cidade Gamer e um integrante do Radiofobia. Na Cidade Gamer eu sou descontraído, mas nem tanto. Como integrante do Radiofobia, eu tive a oportunidade de liberar meu lado monja. Pra quem não sabe, criatura, o Tubarão de Minas, ah, diabo, é uma homenagem descarada ao meu querido Mauro Monjardim. Desde um dia que eu vi um vídeo do Guilherme Briggs, do Mario, dando depoimento pra câmera, que eu falei, meu Deus, esse homem existe. Até então, pra mim, era um ícone, apenas uma voz. Então eu vi quão tolo era o meu pensamento. Eu querendo ganhar dinheiro com podcast, só com minha voz e questionando uma pessoa que é só a voz. Ele não é só uma voz, ele não é só o Pernalonga, ele não é só o Dólar, o cachorro do Riquinho, ele não é só o Salsicha, ele não é só o prefeito da cidade dos Padrinhos Mágicos, ele não é o Doutor Frankenstein, ele é muito mais. Bem, se algum dia isso chegar aos ouvidos de Mauro Monjardim, obrigado por tudo. Você fez minha vida melhor, mais divertida, mais engraçada. E você criou um personagem maluco. Porque não tem condições dessa criatura existir se não for pro Mauro Monjardim. Olha, quase que rimou se não fosse o Win no fim. Agora rimou. Um abraço, Mauro. Um abraço, Jurassic Cast. Um abraço, gente. Oi, aqui é o Guilherme Briggs. E o que falar sobre Mário Monjardim? Meu Deus, o que falar sobre ele? É um dos pioneiros, é um dos das minhas fontes de inspiração, um dos meus padrinhos mágicos. Não! Junto com o Drummond, eu só tenho coisas boas pra falar do Monja. Ter o privilégio de encontrar com ele todos os dias no estúdio, de poder trabalhar com ele dublando, com ele me dirigindo, bater papo com ele na hora do cafezinho. Resumindo assim, o Monja é um ser humano maravilhoso, uma pessoa simples, comum, assim, de coração bondoso, divertido, alegre. Eu gosto muito dele. Ele ri da própria idiosincrasia dele, das manias dele, dos outros, de todos nós seres humanos. É um grande observador da humanidade, digamos assim, né? É um grande observador. Monjinha, gosto muito de você. Saiba que eu, Guilherme, te tenho, assim, no meu coração para sempre. Você e Drummond são duas pessoas, duas criaturas, entendeu? Duas criaturas fenomenais, né? Pessoas assim da mais alta estirpe, iluminadas, na ponte do arco-íris, lá perto da casa do Thor, entendeu? É isso aí. Beijo pra vocês também. Obrigado por esse programa com um dos meus mestres, Mário Monjardim. Beijão, pessoal. Tô fazendo! Capitão Caverna! Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Vem pra cá, meu filho, não me deixe sozinho, não. Né? O que que é, Telinho? Se eu soubesse que essa merda não tinha vindo, não, rapaz. Eu sou um galo, não sou uma galinha, rapaz. Puxa, sacaneia. Aquele filho da puta, daquele cachorro. Olha. Ai, mano, muito obrigado, muito nossa bom senhora. Muito a gente bom botou no mudo aqui, mas a gente não consegue parar de rir, né? Botou todo mundo no mudo aqui, mas tá todo mundo rindo aqui. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Olha, conversamos aqui com o Mário Monjardim, meus amigos. Mário, muitíssimo obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela sua atenção. Queríamos mandar um abraço pra Leila, né? Que é sua filha, que, poxa, permitiu esse contato com você, né? Que afinal nos apresentou, enfim, um beijão no coração da Leila também. E de novo, muito obrigado mesmo, foi um prazer. E o que você precisar do Jurassic Cast, pode ter certeza que seu pedido é mais que uma ordem pra esses três aqui. Ah, muito obrigado. Quando a gente for ao Rio, vamos visitá-lo, viu? Vocês me seguem, por favor, nos sentiremos muito honrados aqui com a presença de vocês aqui. Ah, tá muito obrigado, Mário. Eu fiquei muito feliz, muito sensibilizado com o carinho de vocês. E estou sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Ah, igualmente. Mário, muito obrigado. O Leonardo, o Bruno, o Rodrigo, todos vocês aí. Tá obrigado, Mário. Obrigado. Gente, valeu. Muito especial, gente muito especial. Muito obrigado mesmo. Um abração para todos vocês. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigadão. Obrigado. Caraca, Mário, tá bom demais. Nossa, minha Mário, nossa, excelente, cara. Eu não vou dormir. Hoje eu não vou dormir. Chegar em casa, minha mulher, e aí, como é que foi? Eu, cala a boca! Não quero escrever. Vamos lá. Ô, Mário, e a mulher dele é brava, bicho. Mas ela adora você, adora. Quando eu falei que a gente ia fazer uma entrevista com você hoje, ela virou e falou assim, quê? Não acredito, eu falei, é. Ela, eu vou lá, eu falei, não vai, aquilo não é brinquedo não. Passa o recado pra ela, que ela é fãzaça do senhor, fãzaça. Que bom, do senhor também, é, tá certo. Desculpa, de você. Vou me policiar, prometo, policiar. Mário, outra coisa, se por acaso surgir uma pergunta, alguma coisa no sentido que você não queira responder ou... Ah, não tem isso não. Você pode falar. Você perguntar. Mas se tiver, você fala. Mas não, se então tiver, você pode... viado? Não, pode perguntar. Que isso? Não, ainda não sou, não, quer dizer, não sei. Sabe? Ainda não sou. Eu não sei, pô, o negócio tá aumentando tanto aí, pô, as passeatas que vocês fazem agora mesmo em Brasília, tem uma passeata aí que me surpreendeu. É, o Bruno, pô, e Leonardo estavam lá de Bruno. Pois é, e aí eu fico com medo, daqui a pouco eu vou ser minoria. Daqui a pouco a gente vai ser minoria. Pô, seremos, Mário, eu e você, vamos ser minoria. Pô, meu irmão, qual é, bicho, pô? Casar, ter mulher, ter filho, pô. Daqui a pouco a gente tem que pedir, pô, né, vou pedir aí aos deputados, senadores, à justiça aí, que nos dê a cota também dos héteros também, porque tem a cota. Que a gente vai ser a cota. Tem aquela história, né, de que agora tá virando moda, né, é. Passando lei, eu quero, na hora que for obrigatório, cara, eu quero estar longe do país, né? Pois é, e é bom, porque espalha, deixa as mulheres pra gente, pô. Mário, você tava falando agora, mas você tava fazendo a sua voz do Frangolino, só pra deixar, só pra comentar, viu? Uma coisa que eu adorava no Frangolino é quando ele falava com aquele gavião, aí o gavião ia olhando pro lado, ele, ai pra mim quando eu estiver falando com você, rapaz! É, porque ele sacaneava o cachorro, né? Ele sacaneava o cachorro. Acabava ele levando a pior, porque o cachorro sempre... É o Rock, né? O gaviãozinho. Que eu não é, lembro. O gaviãozinho. Era aquele gaviãozinho era um pedido. Eu sou um galo. Eu não sou uma macumba. Puxa o rabo do cachorro. Puxa o rabo do cachorro. Mas não diga que foi o culpa dele. Meu Deus do céu. Cara, meu Deus do céu, cara. Pronto, senhor. Isso é tudo, pessoal.